E agora nós vamos estudar uma segunda estratégia no ser ou fazer, especificamente no ser. Primeiro vimos como encarar, como olhar as vidas, e hoje como conhecer as estratégias do diabo. Como conhecer as estratégias do diabo. Deus tem um propósito. Eu tenho estudado muitos livros, muitos autores sobre administração, sobre estratégias em muitas áreas da vida humana, da sociedade, da empresa, do empreendimento, porque eu tenho descoberto algumas revelações de Deus a homens que talvez nem saibam, mas que estão sendo inspirados por Deus para melhorar algo no meio da sociedade. E só Deus trabalha para melhorar algo no meio da sociedade. Só Deus. Tudo que vem para abençoar o povo, a nação, uma determinada comunidade, uma sociedade, vem de Deus. Não importa se passou por alguém que nem é evangélico. Vem de Deus. É assim mesmo. Dizem que Einstein era um ateu, mas Einstein era um judeu. Primeiro, um homem, filho do povo escolhido por Deus. Então já tem alguma coisa de mistério nisso daí. Assim como a maioria ou a grande parte de outros cientistas e outros homens que foram usados por Deus para descobrir coisas da ciência que hoje são abençoadoras para a nossa vida. Einstein diz: eu não alcanço nada, não consigo nada, tento 99 vezes, não consigo nada, saio por um profundo silêncio, me retiro por um tempo, então a verdade me é revelada. E aí ele voltava para o laboratório para achar as provas daquela verdade, daquela fórmula que simplesmente foi revelado a ele. Todo lugar, todo tempo, em todo canto, aonde Deus está gerando o bem, aonde o bem está sendo gerado, é Deus que está atuando através de todos os homens da terra. Porque todos já foram comprados pelo sangue de Jesus. Por isso nós não podemos fazer distinção de ninguém, pensar mal de ninguém, não podemos ter uma posição acima ou exclusiva com relação a ninguém, porque todos são igualmente amados pelo Senhor, todos podem ser igualmente canais de Deus para a nossa vida, para a nossa, para o bem da humanidade, para o bem e para o propósito eterno de Deus, que é o fundamental. Então eu comecei a estudar e comecei a ver que muitos desses homens são profundamente usados por Deus. E uma das coisas que eu tenho visto e tenho aprendido é que, na verdade, quando nós temos um propósito, um alvo, um objetivo específico, nós alcançamos a meta. Quando não temos um alvo, nós nunca alcançamos nada. E eu ouvi o pastor Abe contar uma ilustração muito interessante. Ele disse que no tempo da colonização americana, os imigrantes vinham da Inglaterra e tomavam conta de uma determinada terra, desbravavam aquilo, tiravam o mato que precisava, construíam uma cabana, e eles tinham a necessidade de animais, de força, para arar a terra, para plantar, para cuidar, para carregar as coisas, e eles tinham cavalos demais. Mas os cavalos eram aqueles mustangs, aqueles cavalos rebeldes, aqueles corcéis violentos, que viveram por toda a vida soltos lá nas campinas, e cavalos impossíveis de serem montados, e eles não tinham como usar aqueles cavalos. Então eles começaram a desenvolver, conseguiram trazer alguns, e começaram a desenvolver uma forma, uma técnica de adestrar, de domar esses cavalos, mas dentro do curral. Eles ainda tinham uma dificuldade. Era como trazer o cavalo bravo lá da campina para dentro do curral. Então eles usavam a seguinte estratégia: eles mandavam um burro velho, que já não trabalhava direito, que já não tinha tanto valor, mas ficava lá na fazenda, um burro velho, levava o burro velho lá para as campinas, conseguia laçar um daqueles mustangs, um daqueles corcéis, um daqueles cavalos bem bravos mesmo, indomáveis, e laçava e amarrava-o ao burro velho. Então ficava um cavalo violento demais amarrado ao burro velho. No dia seguinte, pela manhã, estava lá na fazenda, dentro do curral, o burro velho com o cavalo. E quem não sabia da técnica, não entendia, pô, mas como, por quê, por quê? Então ele foi explicar. O burro velho sabia aonde que era o lugar que tinha comida, sombra, água fresca, tranquilidade. Ficava lá prostrado. O burro velho sabia aquilo. Na planície, o burro velho não ia querer caçar comida, trabalhar, correr e saltar campinas atrás. O burro velho só tinha uma coisa na mente: eu quero voltar para o curral, eu quero voltar para o curral, eu quero voltar para o curral. Então o cavalo amarrado ao burro velho ficava e saía, e o burro sabia que para lá não era a direção do curral. Então o burro empacava e aí os dois cansavam e caíam. Daí a pouco o cavalo também ganhava força novamente e ia para outro rumo. E aí o burro velho sabia que também não era o rumo do curral. E o burro velho também ia buscando a direção, e até que cansavam e caíam. E assim para todas as direções. Até que o cavalo velho, aí foi uma frase que ele usou lá, pensando bem, o cavalo disse: bem, eu já tentei para esse lado, para aquele outro lado, nenhum dos lados deu certo, eu vou tentar para o lado de cá. E aí ele ia em direção ao curral. E na direção do curral, o burro falou assim: ah, é para lá que eu quero ir. E soltava. E na manhã seguinte estava o cavalo lá dentro do curral. O que é que isso tem a ver, gente? Meu Deus. Por que é que o burro velho, fraquinho, pequenininho, vencia o cavalo bonito, grandão, valente, indomável? Porque ele tinha um objetivo. O cavalo não, o cavalo é solto, para onde der, vai. Não, o burro tinha um. É para lá que eu quero ir, não tem problema, você vai demorar, é para lá que eu quero ir. Talvez a gente possa até falar: não tem problema se eu for um burro velho. Mas se eu for um burro velho sabendo qual é o objetivo que Deus tem para a minha vida, aonde é que eu quero estar, aonde tem alimento, aonde eu tenho cuidado, aonde... não tem problema se eu sou um burro velho, eu sei aonde eu quero chegar, então eu vou chegar. Como igreja, como vidas, você e eu, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filhos, nós precisamos ter um objetivo. Eu quero chegar em tal lugar, ponto final. Se tivermos um objetivo, um alvo, então as coisas acontecerão. Nós, como igreja, temos um alvo. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Quando eu chamo você para uma reunião, irmão, quando eu convido você para uma reunião, quando eu venho ministrar aqui, eu não tenho em mente o que, que nós vamos fazer, que nós vamos, como é que vai ser hoje essa reunião, o que, que a gente pode fazer, hein? Será que a gente podia ir? Será que a gente... Porque senão nós caímos na dimensão do fazer. Eu tenho um objetivo: Senhor, nós queremos homens e mulheres, a começar de mim, discípulos de Jesus, estudando a palavra e aprendendo a palavra, inculcando a palavra e os conceitos, os preceitos, os princípios do Senhor, até que isso se torne o nosso automático. Eu tenho esse objetivo, Senhor, e que eu siga o que o Senhor tem para mim. Como vimos pela manhã, enxergar como Jesus enxerga, e agora conhecer algumas estratégias. Eu tenho um objetivo, estou marchando contra um inimigo, em prol de um alvo. Eu não sou um cavalo bonitão, indomável, poderoso, mas sem rumo. Eu posso até ser um burro velho, mas eu tenho um rumo, um alvo, uma direção, e é para lá que eu vou e não abro mão. Não quero, estou andando, se o Senhor me abençoar aqui, eu me abençoo aqui e tal, e quem sabe, oh Deus, me abençoa aqui. Aí Deus abençoa numa determinada área e a gente fica: ah, glória a Deus, aleluia, amém. Mas para onde estamos indo? Não sei, mas vamos ver. Não, eu tenho um alvo, Senhor. O me abençoar, o resolver os problemas, a questão financeira, isso é até periférico, Senhor. Eu tenho um alvo: ser um discípulo de Jesus, semelhante ao Senhor, e fazer discípulos, como o Senhor me disse. Quero viver assim. Tenho um alvo, Senhor. Quero aprender a enxergar como o Senhor enxerga, Senhor, e quero conhecer o meu inimigo e vencê-lo. Não quero andar guerreando nessa vida, lutando nessa vida, sem saber para onde atira, contra quem atira. Eu quero conhecer o meu inimigo. Eu quero saber quem realmente sou. E quero passar a adotar atitudes, palavras, ações eficazes, de acordo com a tua palavra, para vencer as coisas nessa terra. Certamente, irmão, quem só enxerga as coisas materiais sempre vai ter alvos e metas errados, que precisam ser trocados e substituídos o tempo todo. Porque se ele tem um alvo e meta de alcançar tal cargo, no dia que ele alcançar, passa a ter outro. Eu quero agora mais cargo. Se é um dinheiro, no dia que alcançar, passa a ter outro. E daí a pouco a gente vai vivendo de um monte de alvos que no dia em que alcança, eles se desfazem como fumaça, não geram fruto eterno algum, e daí a pouco temos que de novo continuar fazendo, e fazendo, e fazendo. Mas o nosso alvo, eu quero ser como Jesus, eu quero pensar como Jesus, eu quero vencer Satanás como Jesus, eu quero caminhar nessa terra como Jesus, eu quero cuidar da minha família como Jesus, eu quero cuidar dos que estão à minha volta como Jesus, eu quero fazer a obra de Jesus, porque eu quero continuar a minha vida pela eternidade com Jesus.